no bolso fica bonito. Fica bonito. Fica. O dinheiro no bolso fica bonito. Fica bonito. E foram me chamar. Pagaram um alto pra rimar. Verso que liberta, porta aberta. Cê tá na minha conta é pra somar. Foda-se, ego de MC. Eu não quero ouvir, vai ter que engolir. Troféu abacaxi é só pra quem é convocada vestir a camisa. Depende do empenho. Se for virar ditadura, ninguém te avisa. Senhores de engenho. Não é série do Netflix, é tudo real. De onde eu venho? Eu não tenho 2000 flow, mais uns dois eu sei que eu tenho. Esforço ferrenho, mantenho, não me abstenho. Aqueles que roubam uma nação tem que sentir o sabor da prisão. Sem justiça seletiva pra manter a chama viva. Quando tem um rato a menos, aumenta a perspectiva. Eles botam um molho grande, a gente fala saravá. Nós só quer ficar gigante, tô a fim de controlar. Porque tem um lado justo e nós somos fiéis. Nos desejam mal e a gente diz Jablés. Proteção na cabeça, aos pés. Do menino que vem da rua, a gente tira 10. Esse besta na voz, chibatada que marcada pra sua voz. Hoje quero te matar para nos eliminar. Tentativa de calar, querendo me sufocar com aquele pensamento atroz. Like a boss. Quebra corrente, povo inteligente. O disparo que não cala. Marielle Franco presente. Muita luz, muita fé pra manter a gente pra frente. Cabeça erguida, olhar sincero. Coletivo é muito potente. Sempre. Não se trata só de venda. Famoso não é sinônimo de lenda. Vão se afogar na própria ignorância. Do inferno para o céu, pouca distância. Depois não venha nos dizer que não sabia. Que a cada carnaval surge nova fantasia. Enredo principal, tradicional, hipocrisia. Sem educação não tem meritocracia. Mas eu também quero, mas eu sou sincero. Resultado espero, mas acelero, lero. Quando eu acelero, eu quero. É sério, espero, é vero. Não acabaram com a fé, não tiraram nossa fé. MCs sem noção, fantasiados naquilo que não é. Muita marra, pouca rima, tudo envolvido no mesmo naipe. Baba do povo de quem tá na moda, eu digo don't believe the hype. Deixa ele falar, deixa ele pensar, deixa ele achar que ele que manda. Eu já fui pra Amsterdã, mas eu me encontro na Nova Holanda. E muito flow, muito preto, causa medo. Preconceito, né, segredo, passa fogo. Pele pata, viu a fada, se fudeu. Eu mudo flow, em nome de um projeto partidário. Plano de vida também sanguinário. Malandro segue enganando o otário, pode piorar. Eu mudo flow, só se pense amanhã. Se tiver na luta agora, não espera. Faz a hora, vamos embora. Eu mudo flow, se ela não quiser ficar comigo é sem problema. Ela é bem livre pra fazer o que bem quer. Só não vai tá de neurose quando eu te ver no rolê. A beira-mar ouvindo Bob Marley com outra mulher. Ela que não quis, foi. Mas agora quem não quer sou eu. Virou coisa do passado, desatualizado. Me encanto que se perdeu, tá moscando no tempo. Não me serve de exemplo. A gente vai no talento. Sem cabeça de vento. Em outro plano. Em outro plano. Em outro plano. Em outro plano.